é de manhã, o sol já tá brilhando sem ninguém reparar. A pressa de ir pro trampo faz o povo voar. Aqui nesse lugar, muitas vezes nem dá pra parar, pra respirar. Ah, muitas vezes não tem a moeda pra comprar, o café pra tomar, mas não tem nada não. Eu tô no leste, vamos lá. É ruim sair daqui, mas vale a pena porque vou voltar. É só se ligar, se guiar pelo caminho estreito, viver direito, cultivar o respeito. Pra quem quer ficar vivo, esse é o jeito. Sei lá, aqui tem outro brilho, é outro ar, é outro estilo. Quando eu tô aqui só tenho um bom pensamento, me sinto sempre a favor do vento. Eu acordei, ainda tô sonolento. A dona Rosa já foi faz tempo. Essa senhora sabe bem o que é viver aqui, sofrer, correr, lutar sem parar, mas sempre confiar em Deus, agradecer e sorrir. A cada dia mais um ensinamento, pra fazer da minha vida um bom exemplo. Zona Leste, área de respeito, sinto orgulho de viver aqui batendo peito. A raça negra por aqui, o sol nasce. Já é de tarde depois do almoço, sinto o sol bater, aquecer o meu rosto. Olho pra rua, molecada brincando, olho na esquina, tenho noia pipando. Só é, a área é boa, mas tem seu outro lado. Eu já disse, o pingo é letra pra quem tá ligado. Não gostei, colei pra dar ideia, primeira porrada já pronta pra estreia. Não deu outro noia, quis me estranhar. Pensei, parei, achei melhor me controlar. Mesmo assim expliquei um montão, disse pro maluco sair fora e fala que não. Ainda falei pro otário não se destruir, já estavam cantando pra ele subir. Mas cada um, isso é de lei. É mano, ele já ia longe quando eu esfriei. De repente a vida dá outra chance pra esse cara, talvez ele acorde antes de ir pra vala. Só Deus pode arrumar esse sujeito, e eu vou escrever mais um rap pra ajudar do meu jeito. Esse aqui, bom, se liga, sai dessa vida, é correr atrás do seu prejuízo. Tento me forçar, só lembrar o lado bom da quebrada, mas a verdade tá aí, escancarada. E se o destino me empurrar pra porta de saída, eu vou ficar por aqui. Aqui é minha vida. A noite começa e eu tô voltando. No trânsito difícil já venho pensando. Aí, sexta-feira vou dar um rolê, mas na responsa pra ver o sol nascer. Depois descansar uma cara pro fim de semana. Na área eu me divirto com grana sem grana. Sabadão vou subir na casa do Guinho, já vou encontrar o MK no caminho. Vou ligar pra uma cara e colar, ver se o Eric 12 também quer chegar. E aí, sangue bom, vamos lá rimar? Ei, bom, sem treta, mano, pode contar. O carro tá no posto lavando, mas é um dois. Aí, tamo levando uma carne pra assar depois. Essa carne eu vou ter que assar de noite, eu sei qual é. Tô ligado que antes uma carne vai parar no meu cuné. E vai chegando gente boa, sempre na moral. O Chacrinho, o Vando, o N e o Miau. Sem barulho, mano, o Luiz tá dormindo, vai ser aquela história. Que nada, nego velho, levanta, sem presença obrigatória. E assim vai, toda a zona leste é desse jeito. É só chegar no respeito pra ser bem aceito. O Nino tá colando, chegou corintiano, o Vagnão já tá. Olha aí o Zé Baiano. A Karina tá o terror, zoando sem parar. Enquanto a dona Amélia passa um prato pro lado legal. Olha o Val, coisa e tal, o Naldão e a galera do mal. É tudo truta, sossego total. O Nino tá ligando um esquema pro Paulão. O Banha e o Jackson trouxeram mais carvão. O Luteiro e o Marcão, o Capa e o irmão. O Esquilo já chegou e trouxe o caminhão. O Nenão sei não, parece que tá meio cabreiro. Parou lá embaixo e pra subir olhou primeiro. Aí, pode chegar, ainda tem lugar. é tudo família, pode relaxar. E aí, Delay, a gente tava te esperando. Fica à vontade, tem rango rolando. O ambiente é de primeira, tudo é festa. Mó saudade dos manos que já foram nessa. Nem vou citar o nome de ninguém. Fica pra minha oração, amém. Já tô em casa. Várias amigas, nossas respectivas. Nome? Não interessa pra ninguém, maluco, se liga. Até que enfim chegou quem tava faltando. Macar e o Eric tão ali estacionando. Aê, tô trazendo disco novo do Face Negra. E a gente vai curtir letra por letra. O trampo vai trincar, vai virar uma febre. O nome da parada, o sol nasce no leste. Zona Leste é minha área. Zona Leste é minha cara. Eu já falei, vou repetir. É ideia pra pensar e peso pra curtir. Face Negra por aqui.